Nós troca, mas não se rende. Nós compra, mas não se vende. Nós tá voando em frente. Abraço pra quem fica. Faixa preta, alta patente. Tacando nessas beats, Deus perdoa, eu não. Trouxe essas drogas que aumentam tua percepção. Conheço todos teus desejos na palma da mão. A luta continua, a vitória não foi em vão. Escolhi o perfume que te agrada. Voando num cisne negro, devagar. Essa planta chapa, chapa, chapa. Mente à frente, olho japa. Essa planta chapa. Metendo gol sem firula. Tênis e carro da vírgula. Nós é diferente. De querer. Gestão inteligente. Manda aquela foto com a bunda marcada. Tá no meu foco porque é amargada. Lembrei do chão do quarto cheio d'água. Aponta no cinzeiro, nós dor na cama em brasa. Tragando um cigarrão na sequência. Eu te trago visão e vivência. Mano, terra quem manda a razão. Só existe guerra, amor. E a mãe da evolução é a concorrência. Te é celebridade, elas sempre querem homenagem. Não sou modelo de fé, mas descobri cedo que o maior segredo é ser de verdade. Escolhi o perfume que te agrada. Voando no cisne negro, devagar. Essa planta chapa, mente à frente, olho japa. Essa planta chapa. Confesso que eu escolhi perfume que te agrada, baby. Voando no cisne negro. E uma planta que me chapa. Whoa, whoa, whoa.